Você não sabe o quanto eu esperei. Você não sabe o quanto eu demorei. Você não sabe o que eu sei. Vou me drogar. Essa noite usando entorpecentes baratos.